cantar. Ainda estou a puxar a memória. Qual é uma canção ou uma música que eu posso cantar? Seu amigo? Alô? É isso aí, amigo. É bonito. Manda vir aí. Muito bonito. Muito bonito, né? Gostou? Gostei muito.